Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. The bottom part of Africa. São os primeiros sons da Floresta Encantada. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. Isso hoje está um bocadinho entupido, mas vamos O nariz entupido. Nariz entupido, mas vamos fazer um programa pleno de psicadelismo, kraut também, algum fuzz à mistura e prog rock. E começámos com uma proposta tua, Ana. Abrimos a floresta com o quê? Comecei com psych rock made in Nigeria, com o Zofo and the Black Company, o tema Alá o Akbar, uma banda de jovens estudantes de Lagos, que na década de 70, mais concretamente em 72, lançaram este single, que saiu na altura pela London Records e também pela Decca, uma outra reedição, uma banda com um look afro-xamânico, que fizeram tremer Lagos. Muito bem, e de Lagos passamos para a América Latina, para a Argentina, com os Pintura Fresca, que em 1968 fizeram uma versão do Shadows of Night, o tema Shake, um tema que surgiu em um single em 1968, mas que foi recentemente compilado numa coletânea com músicas dos Estados Unidos, da Espanha, do Reino Unido, da Alemanha, da Austrália, de vários países à volta do mundo, precisamente sobre um som mais fuzzy e psicadélico. São então os Pintura Fresca, em 1968, com o tema Shake. Have to worry none, and big fat cross around your neck. And kill those enemies, kill them dead. A Floresta Encantada, primeiro em 1968, com uma banda da Argentina, Pintura Fresca, nesse ano de 68, editaram um dos seus primeiros singles, uma versão para Shake do Shadows of Night, uma versão que acaba por surgir mais recentemente na coletânea 20 Worldwide Mod Psych Freak Rock Smashers. E depois dos Pintura Fresca, Ana, ouvimos o quê? Ouvimos o Michael Youngkers, o músico de Minnesota, nos Estados Unidos, que fez este álbum, o álbum Micro Miniature Love, que foi gravado em 1968, mas só 34 anos depois é que foi editado. Uhum. Pela Steel e também depois em CD pela Sub Pop, que pegou neste álbum obscuro e considerado um dos álbuns experimentais e com uma natureza fora do vulgar. Tem há quem diga que Michael Youngkers inventou muitas técnicas ligadas ao drone guitar e também ao noise. Uhum. e que talvez até tenha antecedido bandas como os The Who ou como o Jimi Hendrix. Michael Youngkers, ouvimos o tema Kill the Enemy, gravado em 1968. Eu vou continuar nesse mesmo ano de 1968, agora com o Strawberry Alarm Clock, uma banda que tem passado com alguma regularidade pela Floresta Encantada. Aqui em 1968, o segundo disco desta banda norte-americana, Wake Up It's Tomorrow, que sai já depois do single de enorme sucesso Incense and Peppermint, que na altura chegou ao primeiro lugar do top americano. Vamos ouvir a faixa Pretty Song from Psych Out. São o Strawberry Alarm Clock em 1968. is she doing now? See my lady on the rocks. What are those things in her? See my lady on the rocks. Come on across and speak your mind. See her sitting on the sand. What is trailing from her hand? See her staring out to sea. See her trying be free, but never moving. See my lady on the rocks. Just what is she doing now? See my lady on the rocks. What are those things in her hair? In her hair. See my lady on. She ever held the time. See my lady on the rocks. Come on across and speak your mind. Come on and speak your mind. Come on now and speak your mind. Gone. últimos minutos na Floresta Encantada com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar? Um dos meus songwriters favoritos, Michael Chapman, o inglês, que influenciou uma série de bandas. Eu nem fazia ideia, agora estive a ler um pouco melhor e não fazia ideia que até o Sonic Youth acabam por assumir que a gênese do projeto esteve de alguma forma ligado a um disco do Michael Chapman, não este. Este disco é o quarto álbum do músico de 1970, o álbum Window. Ouvimos o tema Lady on the Rocks, Song for September, um álbum produzido por Gus Dudgeon, que também esteve ligado ao Elton John e também ao David Bowie, e aqui Michael Chapman, uma das figuras mais influentes da folk britânica, e não só, porque muitas vezes faz acompanhar com uma banda, o que acaba por imprimir um pouco mais de ritmo e algum poder às suas músicas. Muito bem, e antes estivemos com Strawberry Alarm Clock, antes do Michael Chapman, escutámos a faixa Pretty Song from Psych Out para o segundo disco do grupo, Wake Up, It's Tomorrow. E, entretanto, continuamos por 1968 com um disco de spoken word da Perfume Garden, um álbum narrado por Sheeta Nyogi e com música pelo inglês Jim Sullivan, aqui a tocar a citar. O álbum tem música psicadélica à base de música indiana, citar e tablas, e depois pelo meio Sheeta Nyogi lê excertos de um manual erótico do século XII. Isso tudo faz aqui uma peça única da era do psicadelismo. Vamos ouvir duas faixas que eu vou colar aqui na edição de hoje, na edição desta semana da Floresta Encantada. Primeiro da Blue Safari, com uma longa narração por Sheeta Nyogi, e depois Layla da Flatterer. É Sheeta Nyogi em 1968. Be guessed her belly's perfection. Like lightning, her beauty flashed upon me through her veils. How shall I describe her? Her glances, ever quick in expression, knew no rest. So many and so pretty were the ornaments she wore, that it seemed as if 100 golden bees had settled upon her. As she walked, I saw that her movements were slow as the gliding of a wild swan. Never, in truth, have my eyes beheld lovelier vision. The music of her golden anklets, sounding the fifth note of the scale, was honey sweet. In her own thoughts, she passed by, swaying. Such was the entrancing picture that I beheld. When she laughed, nectar drops in hundreds rained down from her eyes. Her waist was slender as a lioness and made me think of the form of the in-tapering tambori drum. Her behind was rounded like a chariot wheel. On her lotus-like feet danced little bells, circling and sparkling about her. Her toes were lacquered and shone far more brightly than the sun. I could not look upon her body. Oh, my friend, tell me, who is this one I know not with the golden skin? I saw her bathing at the water's edge. Listen, O Subala, my confidant, my tender friend, and hear how she looked, this young creature, as she was bathing. By the banks of the Yamuna River, she was sitting cross-legged in the water upon the blue sari folded under her. Her golden necklace was swinging under her naked breasts that pointed like the tips of the hills of the Sumeru. She loosened her lovely hair, and when she rose after bathing, it rippled all down her back. And darkness, seeing this dusky mass, began weeping and sped away to seek refuge behind the moon. Her bracelets were carved from the seashell and shone like the moon's thin crescent rising in the twilight sky. On the bank of the Yamuna River she walked, ringing my soul with her blue sari. And ever since, peace has quite forsaken my fevered heart. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada, um momento mais exótico a cargo do álbum de Spoken Word da Perfume Garden de Chitra Niyog de 1968. Escutámos dois temas ligados, um pouco mais longo, outro muito curto. Primeiro da Blue Safari, exatamente com o Spoken Word desta atriz misteriosa Chitra Niyog, e depois Leila da Flatterer. Continuamos, aliás, em ambiente exótico com a escolha da Ana Farinha. O que é que passou, entretanto, na Floresta Encantada? O exótico italiano. Foi a Giampolo e Angelique, os seus verdadeiros nomes, Elio Giampolo Nigi e Angelique San, um italiano e uma franco-italiana, que se juntaram e fizeram este álbum incrível, ligado à cena easy listening, psicadélico e com grande enfoque nas flautas. O tema Flutes Winds, do álbum Giampolo e Angelique, de 1975, um álbum que eu aconselho. Muito bem, um álbum que eu também aconselho, pertence a um dos mestres dos sintetizadores, Vangelis, em 1977 editou o registro Spiral, acabou por ser o terceiro a ser produzido pelo Vangelis nos seus estúdios em Londres, quando ele se mudou para essa cidade britânica, e ficou lá nesse estúdio até finais dos anos 80. Vamos ouvir então uma das músicas de Spiral, aqui muitos sintetizadores, também uma linha a lembrar um pouco as linhas melódicas do blues. Aqui a faixa Dervish D é Vangelis na Floresta Encantada em 1977. Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, um momento com os sintetizadores de Vangelis, em 1977, o registro Spiral, escutámos a faixa Dervish D. Entretanto, passámos para os anos 60, um momento mais hippie, vá, com os The Fool, em 1968. Os The Fool eram uma banda holandesa, mas também um coletivo de design de moda. Criavam, por exemplo, as roupas psicadélicas dos Hollies ou de Procol Harum, também criaram o guarda-roupa da transmissão de televisão de All You Need Is Love dos Beatles, e em 1968 fizeram um álbum homónimo, The Fool, com produção de Graham Nash, de onde retirei a faixa Rainbow Man nestes últimos minutos na Floresta Encantada. E, entretanto, estamos quase a chegar ao final do programa de hoje. Para o final fica uma escolha da Ana Farinha. Ana, o vamos fechar a floresta com o quê? Vamos fechar com o Zell Pollen, mais concretamente com o tema Mi Cueva, do álbum Fuera de la Ciudad, um álbum de 1973, esta banda peruana que chegou a fazer umas quantas viagens pelo Peru, em sítios bem recônditos do país, e acaba por resultar este álbum que junta toda a psicadelia, a folk e toda a sabedoria andina que se consegue notar neste tema. Muito bem, o Zell Pollen a fechar a floresta em cantada desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. Thank you.